assalto com ilusão. Destinação tá banco motivado pela ambição. A agência bancária se formou ladrão. Destinação tá banco motivado pela ambição. Mais um plano bem armado a ser executado. Bandido falso executivo organizado. A próxima fita pia um banco. Gerente já está na mira, agora é só passar um pano. Sequestro seguido de um 5-7 lucrado. Assalta a mão armada, se der certo eu te falo. E que ninguém me segura com o dinheiro ligou. Se bater amanhã, bata no exterior. Reunião marcada com a quadrilha de ladrão. Cada um com teu mandato e sua obrigação. É grande a responsa de cada indivíduo. Um depende do outro para não sair do trilho. Se engrenar um ao outro o tempo inteiro. Pelo contrário, eu mesmo que no relógio faltasse o ponteiro. E cada um na sua, fazendo sua parte. Apenas um erro e todo se compromete. Tudo tem seu preço e seus privilégios. A ordem dos fatores nessa hora alteram o produto e o resultado final. Se julgas que é certo e não é o mal que age diante de cada caráter, presente no momento, nesse instante, em cada imagem. No olhar sanguinário do matador, fugitivo da cadeia, procurado um exterminador. Já colou, apavorando a todos. Agora é só não reagir e nem pedir socorro. Para os carros lá fora, esperando a saída. É esgotar o dinheiro do cofre, logo em seguida dominar a fuga e dar um perdido de cinema. Alta quantidade de dinheiro, prejuízo pro sistema. Trinca a polícia, motivo de notícia. Somente mais um ponto ganho pra periferia. Estou vestibular no assalto do busão. Destinação tá banco motivado pela ambição. Uma agência bancária se formou ladrão. Me condenar e morrer na prisão. Estou vestibular no assalto do busão. Destinação tá banco motivado pela ambição. Uma agência bancária se formou ladrão. Me condenar e morrer na prisão. No apavoro, na hora qualquer um treme. Medo de ir para o presídio marcado pra sempre. Mas nem vou pensar, vigorar tá tudo certo. Cada segundo foi controlado do início até o término. Do assalto nervoso planejado há muito tempo. Sair daqui sem matar ninguém é o que mais quero. Mas se piar algum esperto pode vir que é o seguinte. A Glock tá na cinta e no meu bolso mais um pente de 20. Pronto pra descarregar em cima do primeiro herói que piar. Nestas horas só os periculosos engatilha, nestas horas só os periculosos atira. A quadrilha é forte, o armamento é de guerra. Glock 12, matraca, ponto 40. É preciso usar colete e a prova de bala. Os cofres já estão vazios, mas tem o dinheiro do caixa. Clientes na fila, no chão, bolsa aberta. Coroa rico, boca aberta, escapou de lá. Joias, relógios, o que deu pra trazer. O mais difícil é a fuga e sei o porquê. A polícia encarquera, impregna e mata. Dificulta tudo, viaturas são acionadas. Os carros são roubados, vai ter que abandonar o jet. Tem que ser ligeiro e não pode vacilar. Fita dominada, tudo combinado. Dinheiro dividido conforme o tratado. Quem correu mais risco, ganha mais com isso. E assim o saldo altera para cada indivíduo. Na humildade vou comprar o que eu sempre quis ter. Aquela goma, aquele carro e a XP. Estou vestibular no assalto do busão. Destinação tá banco motivado pela ambição. Agência bancária se formou ladrão. Me condenar e morrer na prisão. Estou vestibular no assalto do busão. Destinação tá banco motivado pela ambição. Agência bancária se formou ladrão. Me condenar e morrer na prisão. A mídia me informa como a polícia age. Tô fugitivo dela, mas informado pela imagem. A foto dos suspeitos estão em destaque nacional, em todos os jornais, revistas e televisão. Foi uma operação de quem entende do assunto, tipo que a resolução foi surpreendente. Além de tudo, chamou muita atenção que bandido não pagou um pau para esta infração. Infringindo a lei, chegando no limite, surpreendendo o sistema, apavorando a elite. Sei que não permite, sei que é um crime. Sei também que é possível ultrapassar o regime. Pode se comparar o fato ao filme conhecido. Só que o elenco é todo mascarado, desconhecido. Mas no entanto, agora é famoso. Depois que alguns personagens mostraram seu rosto na televisão com as mãos algemadas, daí vem a preocupação. Eu conheço o cara, vai apanhar, eu já sei, até delatar. conforme foi o tratado, boca de cadeado. Posso até perder minha vida, mas não confesso. Eu vou cumprir, não me garante, eu reconheço. A mídia cai em cima, tentando informação. Cabeça abaixada, muita indecisão. Vou encarar, não vou me recuar. Linha de frente e não me descuidar. Já estava ciente sobre a consequência. O presídio ou o inferno vai dar na mesma. A minha liberdade está tão distante. Talvez uma rebelião ou algo semelhante. Mas vou me preparar e ter paciência. Tentar me acostumar e receber a sentença. É um assalto!